E aí, pessoas? Aqui mais uma vez, em mais uma entrevista do Pelos Olhos Ouvidos, agora com Conceição Patrício. Esses primeiros 15 dias do mês de setembro de 2017. Fez a exposição lá no Caldo de Boteco do amigo Cajá. Ela que fez uma exposição de quadros com a temática do caju. Conceição Patrício, eu conheço de algumas andadas pela Boa Vista, em sarais, recitais, exposições. E essa conversa a gente teve lá no próprio Caldo de Boteco, onde sempre abre espaço para exposições de fotografia, de quadros, de pintura, talvez até de escultura. Vamos acompanhar essa pequena conversa com Conceição Patrício e sua obra sobre os cajus. Conceição, fala da tua concepção de arte, como tu começou a pintar quadros. Eu comecei a pintar a partir do exercício que eu fazia de cores, né? Pintura com tecidos de pano de prata, que minha avó me colocou para estudar pintura em tecido quando eu tinha 11 anos de idade. Aí tá aí essa coisa da luz, né? Da cor viva. É aquela coisa que vem, é reminiscente. Eu digo que sou autodidata porque eu não tive o mestre, como o povo chama de mestre, né? O mestre do ateliê. Mas hoje em dia eu remeto a essa senhora que me ensinou a pintar pano de prata. E outra também, lá no SESI de Água Fria, eu também pintei pano de prata. Então aquilo ficou na minha mente, né? Aí com uns 12 anos eu ia ser atriz lá no Alfredo Freire e meu pai me tirou, disse que não era profissão para mulher decente. Eu trabalhava com Meia Lua, que é o do Daruê, a gente estudava lá, Raimundo Branco, e a professora era Dona Ilza Mota, que foi do TAP. Ela foi professora de Patrícia França. Então eu não fui a Patrícia França do Alfredo Freire. E você falou aí das cores vibrantes dos quadros. E você tem essa característica de pintar frutas. Exatamente por essa tendência do seu aprendizado. Essa representação de frutas, de cores vivas. A temática do caju, ela florou nas... Não sei como é que está a biblioteca central agora da UFPE, mas tinha aqueles vãos assim com livros, aí eu ia, não era muito ler muito, eu era curiosa. Aí eu passei na prateleira e vi aquela coisa amarelinha, não sei o que, cajueiro nordestino. Aí eu fui para aqueles boxezinhos que tinha antigamente, que eu nem sei se tem ainda. Aí cheguei lá, comecei a ler, olhando ali para aquele campo que fica, né, na vidraça, e comecei a desenhar o primeiro caju. Eu achei muito interessante a gastronomia, a parte lúdica, tudo, os tipos de cajus, quantos cajus, 36 tipos de cajus existem. E muito interessante, de Mauro Mota, o livro Cajueiro Nordestino. Aí a partir daí eu comecei a fazer, como eu desenhava muito rosto de mulher, né? Rosto e busto. Eu me detinha mais nisso, nessa parte aqui, do tronco, né? A parte superior. Aí eu peguei e comecei a desenvolver braço, perna e as partes albaloadas da mulher, né? Aí onde está o formato do caju. E as cores dizem que eu... Acham que eu conhecia Tarsila do Amaral. Só se estava no inconsciente. E na época não existia a febre de Romero Brito, né? Que eu não tenho nada contra ele. Cada um tem o seu estilo. Mas ele é uma pessoa que soube, né, levar adiante muita garra, uma pessoa... Não aceito críticas quando fazem críticas dele, porque ele comercializou, porque tem mais a que fazer isso também. E o que diferencia o meu trabalho, eu falo, porque muita gente fala, eu vou falar aqui, do de Romero Brito, é porque eu uso a luz, essa luz que você falou, e a cor forte, que é a cor realmente do caju, ou do caju não, do Nordeste, né? Cor nordestina, que remete também à cultura local, dos maracatus, do frevo, e já incluí muito esse tema, já inseri junto com o caju e a figura humana, essa temática da cultura nordestina. Quando tu realmente começasse a ir para a tela, qual foi o período da tua vida? O primeiro quadro, e aí veio a sequência. Meu primeiro quadro, ele vale milhões. E vai valer. Eu pintei o primeiro com tinta esmalte de porta, que é que a gente chamava de tinta óleo, né? Antigamente era tinta esmalte. Num pedaço de fórmica. Pedacinho de fórmica. E eu mexendo lá nas coisas lá, eu pensei que tinha perdido. Encontrei a raridade. Eu comecei a pintar aí. Pintar, né? Pintar. E hoje pretendo fazer um dia a releitura dela que eu pintei. E ela tá lá, eu coloquei ela lá na janela para ela me dar uma força, porque ela parece uma santinha assim, meio aos lírios, não tem cajus. Meio aos lírios e é uma planta com as maçãs. Acho que é uma Eva meio querendo... sabendo se pega um lírio branco ou se morde a maçã. Olha a poesia entrando. E o meu pai me tirou do teatro. Eu fiz 3 peças junto com o pessoal. Mas ele trabalhava com chaveiros, com serigrafia. Aí ele trabalhava muito folha de acrílico. E essas folhas de acrílico vinham uns papéis separando uma folha da outra. Aí papai fez um bloco de caderno, de desenho para mim, que eu tenho até hoje. Muitos estão puídos e tudo, mas de vez em quando eu vou dando uma paradinha neles. E isso aí eu comecei a desenhar com lápis de cera. Lápis de cera. Aí foi quando eu estava estudando 7ª série, tinha as aulas de educação artística. Zé de Moura foi professor de educação artística. Mas, no caso, na sala de aula, sempre tem um que se destaca por ser artista já, né? Já começa a aparecer. Aí eles sabem quem é. Minha professora da 7ª série foi Carmen Xavier, Maria, a mãe de Leopoldo Nóbrega, Maria do Carmo Xavier. Fica na Arte Plena. Eu já fui convidada para ensinar lá, mas eu não liguei para isso, porque eu não sou de ensinar. Eu não vou ensinar pintura a ninguém. Eu vou despertar as pessoas, a criatividade, deixar que eles joguem a cor que eles querem, mas que eles se encontrem. Eu não vou ensinar pintura. Mas assim, eu não fui porque eu ia usar, né? Eu ia ter toda a liberdade, mas eu não fui. Então, Maria Carmen Xavier foi minha professora. Aí ela me levou para o SENAC, disse até a minha idade, ela botou 1 ano a mais para poder entrar. Na época eu tinha, só podia entrar com 16 anos, eu tinha 15. As nossas andanças aqui pela Boa Vista, que a gente sempre se encontra meios caminhos aqui da Boa Vista, em Sarais e tal, você disse que passou um tempinho sem parou de pintar. Como foi esse período? Foram 15 anos sem pintar, um tempinho muito... uma vida, né? Com 12 anos eu comecei a pintar, a desenhar, a pintar. Pintei esta mulher na fórmica. Aí pintei com 18 anos, eu tava, comecei a pintar mesmo aos 18 anos, na tela, no Duratex. E eu pintei, pela primeira vez eu pintei com tinta esmalte. Ó, tinta esmalte. Como eu pintei a fórmica. Só que isso foram 6, 8 anos depois. Pintei. Foi. Agora não tinha um jogo de luz, de sombra, de. Não tinha ainda. Tanto que o óleo também, quando eu pintei, não tinha ainda. Então eu não aprendi com ninguém. Eu fui puxando, foi sendo dada a mim essa coisa assim mística, né? Mística divina. Isso aí foi dado a mim, foi sendo jogado. Porque eu nunca estudei só jogo de luz, sombra. Nunca gostei. Nunca gostei. Agora o que me ajudou mesmo foi o branco que a gente. Eu já vou passar minha técnica, passou nada. Me ajudou com a técnica da pintura em tecido. Como é que foi retomar esse trabalho depois desse período sem tocar nas telas, sem tocar nas tintas? Como é que foi essa retomada para você? Essa retomada se deu num espaço maravilhoso. E não foi a pintura com pintura, foi com a retrospectiva, que foi o Poetas, né? Espaço Cultural. Do Alcedo Pinho, e lá eu tive todo um aparato, um apoio, uma motivação para voltar. Coisas que envolviam questões pessoais minhas e questões de retomada mesmo ao exercício da pintura. Então o Espaço Poeses foi um nascedouro de Conceição Patrício novamente. É isso que eu tenho a dizer. E todos, assim, os amigos, né? E todos, e a família, gente da família, pessoas mais íntimas, assim, que não conhecem poesia, gente de fora. Apareceu umas oportunidades para mim, foram aparecendo, de projetos para serem realizados. Aí foi tudo concomitantemente com esse momento. Pronto, isso aí foi ajudando muito, me ajudou muito, me motivou muito, me deu apoio. E até a questão da própria reestruturação, ressignificação. Fala da exposição que está nesse período agora, desse mês de setembro, aqui no Caldo de Boteco, onde a gente está. Esse momento está sendo muito importante. Embora esteja sendo feita a passos lentos, embora algumas pessoas compreendam, outras não compreendem a questão do artista. O artista tem que ser responsável mesmo e trazer seus trabalhos para o local no horário certo, na hora certa. Tanto o cantor como o ator, não tem que ter disciplina. É o mais disciplinado, é o ator, né? Mas eu não sou uma atriz, aí papai não deixou eu ser atriz. Aí eu fiquei indisciplinada. Então esse espaço é um espaço muito bom, porque ele é pequeno, eu chamo ele de coquetel molotov da cultura. Porque aqui tem poesia, tem música, tem fotografia, tem as intervenções das pessoas que chegam, e são essas pessoas, eu conheço essas pessoas todinhas. Uns faz assim, quem é você? Mas tudo bem, não, eu sou a que está expondo. Ah, sim, agora eu vou olhar com mais, já que a expositora está aqui, porque é importante também eu não fazer desse espaço um espaço de entretenimento. Eu estou fazendo esse espaço para mim, que eu gostaria de ter feito com mais completude, né? Esse espaço, fazendo dele, quero fazer dele para mim, dele um espaço não só de entretenimento, mas de interação das pessoas com a cultura artística. Não só entretenimento, embora o Caldo aqui seja maravilhoso e E essa toda essa liberdade que as pessoas têm de se expor aqui com seus talentos, como na abertura mesmo, abertura. Foi maravilhosa. Veio Aninha Barbosa, veio a banda de Aninha, conhece a banda de Ana Barbosa? Como é o nome da banda dela? Também não. E assim, ela veio por carinho. Jailson veio. Jailson, cadê o pessoal? Sei lá, com aquele jeito dele. Tem ninguém aí. Eu disse, tá, mas outro dia eles vêm, né? Jailson, eu pedi ao pessoal para fazer um poema com o tema Caju. Várias pessoas. Tem até composição da geração Catabisto, conhece? E André Soares Monteiro criou. Pronto. Quem fez foi João Sávio. João Sávio fez duas composições com Cajus. Porque é para João Sávio estar aqui e apresentar essa composição. Porque um quadro, uma composição é minha. Eu comprei para mim. Assim, faça o poema do Caju, faça uma composição com Caju. Aí a geração Catamista é muito interessante. Então depois você. Faço contato. Aí. Essa liberdade. Pronto, na abertura veio Wagner Martins, que é um grande poeta daqui de Recife. Veio com ele a mãe dele. Ele assinou, deu o autógrafo dele no livro, está no livro de ata ali. E houve aquela interação muito grande, porque eu consegui com essa luz que o povo diz que eu tenho, assim, porque Wagner, toda madrugada ele manda poema, né, para todas as pessoas. Não sei se ele manda para você, você é adicionado dele. Não. Wagner Martins, o Cadeirante. Já mandou vários poemas para mim. Pronto. E assim, a interação dele com as pessoas, das pessoas com ele, as pessoas admiradas. E Jailson foi que porque ele não recita. Jailson ficou estudando mesmo para poder na hora recitar. Eu disse, Jailson, é você que vai recitar, viu? E ele recitou e foi muito. Ele soube como chegar. Como ele começou a recitar. E depois veio de baixo para cima, dizendo, não, para. Porque houve a dedicatória embaixo. Interessante. Performance também, viu? A performance de Jailson, que eu não lembro se foi cajuística, porque eu fui saí afastando as cadeiras todinhas, os bancos, porque o homem se espalhou todo, né? Naquelas performances dele. Bem... Pronto, foi bem eclética a abertura e é isso que o espaço proporciona. Não foi nada programado. Fala dos quadros que são expostos aqui. Os quadros. Esse quadro, esse carro-chefe que foi da divulgação, ele é. Eu acho ele um pouco romântico. Remete, eu acho que até a coisa do encontro, a coisa do. E também fazer um trabalho mais amplo. Ele é mais amplo. No caso é aquele ali, né? Aquele ali. Primeiro. Porque eu já tinha feito um encontro. Encontro 1, que foi há quase 10 anos atrás. Aí tem esse encontro 2 e aquele ali é o encontro 3. Aquele ali. São dois cajus se encontrando. Não foi fácil, né? Eu recomeço. Não foi fácil. Aí eu comecei por esse. Porque você também tem que ir na técnica, né? E se reencontrar com sua técnica. Então, quando eu terminei ele, que eu vi, eita, eu tô nela ainda. Aí eu tô indo pros outros, aí, como eu dizia antigamente, não, eu paro de pintar, quando eu paro de pintar, quando eu volto melhor. Melhor. Só que as interferências, né, do cotidiano, do... Digo estresse, que eu não gosto dessa palavra estresse, não. Mas a idade mesmo da gente, né, os... aí faz com que você não tenha aquela leveza de antes, de quando voltava e tinha mais calma, mais tranquilidade, mais assim para fazer. Embora essa técnica desse quadro, que é com acrílica, seca muito rápido. E eu não uso retardador, porque o que me deixa mais emocionado em pintar esses quadros é a tinta secando e eu correndo atrás para ela não secar. Jogando as três, sobrepondo corpo sobre o corpo. É muito emocionante quando termina. E aquela moça que está lá na frente, que está com os cajus nos cabelos, que é a mais. Parece ser a carro-chefe, né? Porque essa é da divulgação. Eu comecei pintando, pintei o rosto, aí fui pintar com óleo. Eu não gosto de pintar com óleo. Aí eu pintei com óleo o rosto. Aí fui pintando. Disse, isso é óleo, ó. Aí teve que ser mista a técnica. E ela passou um tempinho coarando lá dentro do quarto, viu? E olhando assim pra mim. Aí eu ligava falando com a colega, eu digo, olha, eu tenho que pintar, que a mulher está olhando para mim. Ela não está me deixando pintar, não. Ou então ela está chateada porque eu não pintei ainda. Então eu passei uns dois meses para fazer esse quadro, por questão de retorno mesmo. Porque eu comecei ele, parei e depois pintei esse, o segundo. E quando voltei para ela, aí eu vi que a complexidade era maior, né? Os cabelos, os detalhes dos cabelos. Não é a complexidade, é o tempo que requer. Porque são detalhes menores. Quando é detalhes maiores, você vai muito rápido. E ela tá encantando o povo aí. Tá encantando o olhar dela, cada um faz uma leitura. Apesar dela não. Isso aqui que ela tem é uma estola. Aí as pessoas querem saber o que é estola. Estola é aquelas coisas tipo. Se usava para o fio de raposas, né? Pele de animais, pelos, né? Aí o caju ele tá no pescoço dela como se fosse uma estola. Mas deixa que é uma bela de uma cafungada, né, que ela tá ganhando. Uma cafungada nordestina, é. Você só fala até quando a exposição aqui no Caldo do Boteco fica? Fica até quinta-feira, dia 14. Vai preparar alguma coisa pra esse dia? Já amanhã já vou começar. Começar e em torno de mais quatro, assim, digo cinco, né? Mas quero cinco. E eu quero dois quadros grandes. Que tem uma posição lá. Porque eu já tenho os desenhos. Eu parei de pintar, mas eu não parei de desenhar. De vez em quando eu fazia um rascunho. E tem essa coisa da poesia também, né? Que eu sou envolvida. Muita gente não conhece. Mas eu encontrei quatro cadernos que eu fazia poesias em vários lugares. Tenho data, tenho hora, tenho tudo. E tenho três poemas registrados em um documento, em um cartório. E um que é sobre Lia e os cajus. Outro sobre o pincel e a interatividade e o espectador. Eu coloquei esses poemas, pronto, falando de poemas também, né? Eu coloquei esses poemas para um concurso lá no Tribunal de Contas. Aí era pintura e poesia. Poesia, pintura e literatura. Aí foram selecionados três. Aí eu já registrei, né? Antes de ser selecionado, eu já registrei. Eu também tenho um projeto Revitalizar Arte, revitalizando a escola através da arte. Também não é só isso, eu também sou arte educadora, né? Aí eu fiz esse projeto junto com os alunos e apareceram cinco artistas desse grupo. Conceição, eu lhe agradeço muito pela entrevista de hoje. E a gente marca ou na rádio ou uma entrevista de vídeo. Posteriormente a gente marca. E gostaria até de conhecer, a gente fazer uma entrevista futura, onde você faz os seus quadros, se for possível. Certo. A gente marca esse dia. Certo. E lhe agradeço muito pela oportunidade e apreciar essas suas obras aqui no Caldo do Boteco. Muito obrigado. Vai ter mais. E vem mais. Vai vir mais por aí. Vai vir mais um individual, daqui a uns 2 meses ou 3. Certo? Muito obrigado. Muito grata a todos vocês que estão escutando aí. Bem, esse foi mais um Pelos Olhos e Ouvidos. Aguardo todos vocês no Facebook, no blog e no Instagram para a gente poder curtir, compartilhar e comentar. Então, até mais e tchau!